mulher, vou sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai te parar. Forte, corajosa, cativante, guerreira, campeã, atrevida. Na luta diária pra ser reconhecida, a dona do seu corpo, imponente, de ampla visão, independente, a favor da liberdade, eliminando o preconceito, inteligente, merecedora de respeito, a trabalhadora, a chefe de família, a produtora, a feminista. Levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado, não é ser mulher. Sim, eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Sim. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Fala, mulherada. Tá começando agora o Fala Mulher, programa que veio pra dar vez e voz pra mulherada da nossa cidade. Aqui quem vos fala é a Paula. Nós vamos seguir juntos nessa programação, eu daqui, você daí, mantendo o devido distanciamento social que o momento pede, não é mesmo? Esse programa de hoje traz um tema central, muito importante de ser observado e que nessa pandemia tem se agravado bastante: a fome. Nesse ano de 2021, mais da metade da população brasileira sofre com algum grau de insegurança alimentar, que é a dificuldade de acesso ou aquela instabilidade da comida no prato em cada refeição. E pelo menos 15% das pessoas do nosso país convive com a falta diária e constante de ter o que comer, pessoal. É uma situação realmente preocupante, principalmente para nós feministas anticapitalistas que almejamos e lutamos a cada dia por um mundo mais igualitário para todas e todos. Então, para tratar desse tema, como sempre, vai ter debate, depoimento, dica e, claro, muita música. Então, como vocês já sabem, para abrir o caminho com a energia lá em cima, no balanço, bora de música. Elas querem é poder. Assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, gangas do Rio, esposas drogadas, tadinhas malvadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio lei. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, emeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas corneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, bem identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia. Thank you.

Mas não tá ajudando mais, que foi muito pouco. Eu tenho 3 filhos, esperando o próximo mês melhorar, se nada, nada. 3, 4, 5 meses, a gente não tinha mais dinheiro para nada. Aí veio o auxílio emergencial, a gente pagou umas contas de água, umas contas de luz, estava atrasado. Comprou umas comidinhas, mas agora já acabou tudo e a gente tá nessa situação. Olha, tem 3 ovos aqui, que é pra semana. Um tomate, um pouquinho de molho, um pouquinho de feijão e água. Mas a coisa tá muito ruim. Eu ouvi falar agora que vai sair uma segunda parcela, mas não sei, diz que é menor o valor, eu não sei o que vai ser de nós. Tá muito ruim isso, muito. Isso era pra durar 2 meses, 4 meses, já faz 1 ano, já pulou de 1 ano e eu não sei até quando vai, de verdade. Você sabia? Sabia? Você sabia que em 2014 o Brasil havia saído do mapa da fome? O mapa é um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre a situação global de carência alimentar. Um país entra nesse levantamento quando a subalimentação afeta 5% ou mais de sua população. Sabia que a partir de 2003, com políticas como o Programa Fome Zero, criado pelo ex-presidente Lula, houve avanços significativos no combate à fome e à pobreza no país? Mas voltamos ao mapa da fome no ano passado, com cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e 120 milhões em algum nível de insegurança alimentar. Você sabia que mesmo antes da pandemia do coronavírus, relatórios mostravam que o número de brasileiros com fome já era maior do que toda a população do Uruguai, ou seja, mais de 3,5 milhões de pessoas? Esses estudos mostram que o congelamento dos investimentos sociais, o desemprego e os cortes no Bolsa Família contribuíram para o avanço da pobreza no país. Você acabou de ouvir as músicas Eu Só Preciso Ser, na voz das cantoras Sandy e Isa. Também tivemos a canção Todas as Mulheres do Mundo, na voz da cantora Rita Lee. Ouvimos o primeiro Você Sabia de hoje, na voz da Jéssica, além do nosso Fala Mulher de hoje, na voz da Irene. E agora a gente vai começar a nossa entrevista de hoje com a Maria Fernanda Marcelino, que é militante da Marcha Mundial de Mulheres e integrante da SOF, Sempre Viva, organização feminista, também é integrante da AMESOL, a Associação de Mulheres da Economia Solidária. A AMESOL é uma rede de produtoras que se juntam para comercializar o que produz, fazem informação em feminismo, em política e em economia solidária, claro. Bom, oi Maria Fernanda, um prazer te receber aqui no nosso programa, viu? Olá, Paula. Eu que agradeço muito o convite de participar desse programa. Eu tenho acompanhado e tenho achado muito interessante todos os assuntos que vocês têm abordado. Então, para mim é um prazer imenso. Puxa, massa demais saber que você tem ouvido o nosso programa e tem gostado, viu? A gente também fica bem feliz. Bom, nós sabemos que a pandemia tornou ainda mais difícil a vida de muita gente. O aumento do desemprego e a alta no preço dos alimentos tem feito com que comer todos os dias seja um desafio para milhões de brasileiras e brasileiros. Uma pesquisa recente mostrou que quase 20 milhões de pessoas passaram fome nos últimos 3 meses de 2020 e mais da metade dos lares conviveu com algum grau de insegurança alimentar. Eu começo a nossa conversa, então, te perguntando: como que essa situação afeta especialmente a vida das mulheres? Paula, essa sua pergunta é super importante, né? Porque a gente olha para a situação de pobreza, né, de dificuldade do povo brasileiro, e às vezes a gente acha que é tudo igual, né? Que todo mundo está no mesmo barco. De fato, tem gente no mesmo barco, mas tem gente no andar de cima e tem gente no andar de baixo, né? E quem está no andar de baixo, sem bote salva-vidas, né, fazendo essa analogia aí, são as mulheres, né? São mulheres negras, são mulheres que têm filhos, são mulheres que já sustentavam, né, com dificuldade seus filhos, pagavam aluguel, ou moravam de favor, ou moravam em ocupações, lutando por moradia própria, né? Então, com a pandemia, assim, é muito... muito gritante a situação que as mulheres estão vivendo, porque elas trabalham não só para se cuidar, mas também para cuidar dos filhos, né? Se você imaginar que uma parte grande dessas mulheres, né, dividia esse cuidado, né, com o tempo de escola,

Você não pode deixar de assistir o filme Terra para Rose, da diretora Tetê Moraes, que pode ser encontrado no YouTube. A segunda dica de hoje é o filme Ilha das Flores, do cineasta gaúcho Jorge Furtado. Ele traça uma lógica do sistema capitalista a partir da trajetória de um simples tomate. No filme, o cineasta expõe a condição na qual vivem os habitantes de um bairro homônimo na região metropolitana de Porto Alegre. Ali, narra o caminho do tomate do campo de cultivo até o aterro sanitário, mas faz isso com acidez e linguagem quase científica para mostrar um passo a passo de como as relações entre seres humanos é desigual no sistema capitalista. Um documentário de apenas 13 minutos recebeu vários prêmios e foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema o melhor curta brasileiro de todos os tempos. Para assisti-lo, basta dar uma busca rápida no YouTube. A terceira dica de hoje é o livro Quarto de Despecho, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. Essa obra, que já foi traduzida para 13 idiomas, é uma das mais importantes da literatura brasileira e conta a história autobiográfica da escritora como moradora da favela do Canindé, em São Paulo, onde era catadora de papel e anotava seu dia a dia em cadernos encontrados no lixo. Com um olhar original sobre a favela, a autora relata como sobrevive às mazelas da sociedade brasileira. Por ser um diário, ela conta com sua simplicidade de linguagem, o dia a dia, num ambiente de extrema pobreza e de desigualdade social, de classe, de gênero e de raça que existia ali e que existe até hoje, lá sobrevivendo à miséria, à fome, com os filhos para criar. E como hoje estamos de bastante dica, vamos dar mais uma de um filme chamado O Menino e o Mundo, do diretor Alê Abreu. O filme fala de um menino que mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que então, ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Essa linda animação, que trata de temas tão sensíveis a todas e todos nós, pode ser encontrada para assistir gratuitamente na plataforma Stremio. Por hoje é só. Boa diversão! Você acabou de ouvir o Dicas de Cultura, na voz da Patrícia, e a canção Respeita as Minas, na voz da cantora Kel Smith. E dando continuidade à nossa entrevista de hoje com a Maria Fernanda, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, da Sempre Viva Organização Feminista e também da AMESOL, que é a Associação de Mulheres da Economia Solidária. No bloco anterior, a gente falava sobre como a fome tem afetado a vida de milhões de pessoas e dificultado especialmente a vida de nós mulheres, né? Diante desse cenário difícil, temos visto muitas ações entre os coletivos e movimentos sociais para a doação de cesta básica. A própria Marcha Mundial das Mulheres está organizando aí uma campanha para apoiar militantes em situação mais vulnerável. Então eu queria que você contasse para nós um pouco sobre essa ação e como as ouvintes que tiverem interesse e possibilidade podem ajudar. Olha, Paula, nós, né, do movimento feminista, da Marcha Mundial das Mulheres, muitas mulheres da AMESOL são da marcha, nós no segundo mês de pandemia já estávamos em uma situação muito complicada, porque as mulheres que são produtoras, né, são aí de empreendimentos solidários, como a gente chama, né, produzem, fazem bordado, fazem comida, vendem na Paulista, vendem em eventos, vendem em feiras livres, né? No segundo mês já não tinham para onde correr, né? Então nós organizamos pela Marcha Mundial das Mulheres, né, uma ação de solidariedade mesmo. Nós criamos uma campanha virtual e com essa campanha a gente conseguiu ajudar cerca de 50 mulheres. E claro, quando a gente fala mulheres, né, não estamos falando só delas individualmente, mas dela e das famílias, né? Muitas vezes as mulheres cuidam... moram junto com elas as avós, as sogras, as tias, as primas, né? Os maridos e etc., né? As famílias são muito diversas, né? E aí a gente já criou aí essa campanha no segundo mês de pandemia E desde então, né, desde o ano passado, a gente vem se organizando para garantir o mínimo, né, de condições de sobrevivência, às vezes com as cestas agroecológicas que são organizadas pelas produtoras do Vale do Ribeira, às vezes com apoio de organizações sindicais, como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dos Petroleiros, da POSP e outros tantos que adquiriram cestas básicas e disponibilizam aí para sua categoria e aí em solidariedade também para outra parte da população que não necessariamente é da categoria, né? Mas é trabalhador, é trabalhadora. E atualmente nós estamos com duas iniciativas, né? A primeira iniciativa é uma arrecadação na conta, numa conta bancária da Caixa Econômica Federal, que vocês podem escrever ou mandar o WhatsApp para o número 11 98173 8112 e aí solicitar o número da conta ou do Pix, que a gente informa, e com esse dinheiro a gente repassa para as mulheres aí uma cota de 200 a 300 reais, dependendo do tamanho da família, e as mulheres podem então adquirir o que elas mais estão precisando naquele momento, que às vezes é remédio, às vezes é o gás de cozinha, às vezes é uma conta de luz que está atrasada, às vezes é o hortifruti ali, as frutas e os legumes da semana, e assim vai, né? Então, para contribuir neste momento, tem essa possibilidade de contribuir financeiramente, e também nós estamos fazendo uma campanha online, novamente, rapidamente ela vai estar aí disponível nas redes, né? Certamente na plataforma Benfeitoria. Então é só procurar lá a Marcha Mundial das Mulheres e você vai encontrar. Ou ainda doando alimentos mesmo, né? Nós estamos organizando plantões para receber alimentos e assim montar cestas básicas. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas ela tem o arroz, o feijão, o óleo, o ovo e etc, né? Então, na sede da SOF, Rua Ministro Costa Silva, número 36, Pinheiros, todas as terças-feiras. Por enquanto, nossa meta é ampliar esse plantão. Então, neste momento, temos muitas formas de contribuição. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Oh, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserê. Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Ai, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserê. Olha, eu sofro tanto, dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Olha, eu sofro tanto, dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Não tenho vestido. Nem sapato, nem chapéu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. botar um amuongo e minha vida não vai pra frente. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. De botar um amuongo e minha vida não vai pra frente. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Opinião, o seu conceito modela a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Acabamos de ouvir a canção Moamba, na voz da cantora Carolina Maria de Jesus, que também é a escritora Carolina Maria de Jesus. E também a canção Dona de Mim, na voz da cantora Isa. E na sequência, vamos para mais um Fala Mulher de hoje, na voz da Selma, trazendo uma reflexão para a gente sobre a fome e o papel das mulheres, das mães, nesse contexto. Bora saber um pouco mais dos nossos direitos com a Ivone. Ela vem aí trazendo informações sobre segurança alimentar. Bora ouvir? É no batuque do tambor! Fala, mulher! Meu nome é Selma. Moro na Vila Nova Cruzá, zona leste de São Paulo. Nasci em 1956, época difícil. Minhas irmãs contam que minha mãe acordava às 4 da manhã para conseguir 1 litro de leite e 1 quilo de açúcar. Me lembro que em 1966, já com 10 anos, eu estava estudando. Quando chegava em casa, a mistura era repolho cozido, outro dia repolho refogado. A comida já era escassa nessa época. As mães, com sua criatividade, saía à luta para matar a fome de seus filhos. Hoje, já estamos vendo mães, mulheres de coragem, nessa dificuldade. Momento de total desigualdade. Fome, desemprego, doença. Mulheres que dormem com os olhos lacrimejados. Mulheres têm direitos. Direitos. Assim como as plantas necessitam de luz, nutrientes da terra e água para sobreviverem, os seres humanos precisam comer para manterem o organismo vivo. E é exatamente nesse ponto que entra a segurança alimentar, indispensável para garantir tanto o acesso aos alimentos quanto a qualidade do que se produz e chega ao mercado consumidor. O que é segurança alimentar? Segurança de alimentos é um conceito que diz respeito a várias práticas e iniciativas que garantam o acesso da população a mantimentos com valores nutricionais propícios à manutenção da vida. Está ligada ainda à quantidade necessária para cada indivíduo, assim como à qualidade para evitar possíveis contaminações com todos os cuidados microbiológicos, físicos, químicos e sensoriais. O termo foi utilizado pela primeira vez na Europa por conta da Primeira Guerra Mundial, principalmente pelo fato de o conflito ter gerado fome e muitas infecções. Com a Segunda Guerra Mundial, o acesso aos alimentos se tornou tão crítico que foi necessária a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. De lá para cá, a segurança dos alimentos ganhou destaque nas políticas públicas e começou a ser valorizada pelas autoridades que frequentemente discutem estratégias globais para combater a desnutrição e a fome. Apesar dos esforços, o problema ainda é acentuado no mundo, com mais de 820 milhões de pessoas passando fome, sendo 5 milhões somente no Brasil, de acordo com a ONU. Inicialmente, as discussões se concentravam no combate à fome e na capacidade dos países de produzir alimentos, mas atualmente também entraram no debate as doenças ocasionadas pela má alimentação, como obesidade e hipertensão. Mesmo com avanços tímidos, houve melhoras. No Brasil, por exemplo, há campanhas para reduzir o desperdício de alimentos e também foram criados programas para auxiliar famílias que passam por necessidades nutricionais. Logo mais, voltaremos com mais informações sobre esse tema tão importante que é a segurança alimentar em nosso país. Hey! Dicas de saúde. Saúde. Quero mais saúde. Da ONU, por ano, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. É como se cada habitante da Terra jogasse fora 280 quilos de comida por ano. Enquanto isso, 842 milhões de pessoas passam fome diariamente. Podemos aproveitar melhor os alimentos. Para aproveitar melhor o que você já tem na geladeira e na despensa, existem alguns truques que podem ser utilizados. Para que as bananas, por exemplo, durem mais, envolva o talo do cacho com um filme plástico e mantenha-as assim fora da geladeira. Conserve as cebolas fora da geladeira. O ideal é colocar uma por uma dentro de uma meia calça, dando um nó entre uma e outra, e mantê-las em um local seco e longe da luz direta. Após abrir enlatados, por exemplo, passe as sobras para um recipiente de plástico ou de vidro com tampa e guarde na geladeira. Se possível, enxague o alimento para retirar os conservantes. Aprenda a reaquecer cada tipo de alimento. Apelar para o forno ou micro-ondas para reaquecer as sobras de refeições nem sempre é a melhor opção. Para aproveitar o que sobrou, mantendo o sabor e a textura mais próximo ao original, o ideal é reaquecer no mesmo recipiente usado para o preparo. Veja outras dicas. Requente o arroz numa panela, colocando um pouquinho de água e misturando bem para que não queime. Requente o macarrão e outras massas no micro-ondas, colocando um copo d'água ao lado do prato para que não resseque. Requente carnes, cortando-as em pedaços menores e aquecendo-as na frigideira com um pouco de óleo. Não jogue fora sobras de pratos. Sobras de arroz podem virar bolinhos ou arroz de forno. Sobras de feijão podem virar tutu, feijão tropeiro ou bolinhos. Sobras de salada podem virar uma sopa. Sobras de carnes podem virar estrogonofe, omeletes, molhos. Sobras da semana podem virar um mexidão no melhor estilo mineiro. Não jogue fora cascas, talos e folhas. Cascas de bananas e laranjas podem compor doces e bolos. Cascas de abacaxi, maçã e pepino podem ser usadas para fazer sucos e chás. Folhas de abóbora, de beterraba, cenoura e couve-flor podem ser usadas em caldos e refogados. Descubra outros usos para os restos de alimentos. Além de aproveitar partes não usuais dos alimentos em receitas diversas, você pode utilizá-las também para limpeza. Por exemplo, cascas de bananas podem ser usadas na limpeza interna da chaleira quando esta escurece. Basta ferver as cascas com água e em seguida deixar descansar por uma hora. Depois, é só escorrer e lavar bem. Acabamos de ouvir o recado da Paula nas dicas de saúde de hoje. A canção Sisters Are Doing It For Themselves, cantada por Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart e Aretha Franklin. E vamos voltar agora para o nosso debate? A convidada de hoje é a Maria Fernanda, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres e integrante da SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, também da MESOL, que é a Associação de Mulheres da Economia Solidária. E nós estamos falando hoje sobre o momento desafiador do nosso país, onde muita gente tem sentido fome. Maria Fernanda, um movimento que tem muito a ver com uma das respostas possíveis para esse desafio da fome é a economia solidária, né? A Marcha Mundial das Mulheres tem atuado com bastante força nesse movimento, organizando mulheres produtoras de alimentos na MESOL e fazendo a ponte entre essa produção e as consumidoras. Então eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco desse trabalho e também falasse um pouco sobre as bases desse movimento da economia solidária. O que é mais importante na economia solidária é a autogestão, né? É como as trabalhadoras, os trabalhadores definem exatamente o que produzir, para quem vender ou para quem trocar o que está sendo produzido e as formas de gestão, né, dessa produção. Se a gente imaginar que muito de nós, trabalha em coisas que a gente não sabe para que está produzindo aquilo ou se sente mal ao imaginar que está trabalhando para uma determinada empresa, para um determinado segmento, né? Eu já ouvi mulheres super deprimidas, né? Porque trabalhavam no telemarketing e muitas vezes a forma como elas tinham que atuar, muitas vezes, na verdade, estava enganando as pessoas. Mas não é porque elas queriam, era porque eram as normas, né, de vendas e etc. Então, a gente sabe que muitos trabalhos adoecem a gente, né? Porque não é o que você quer fazer, porque não é da forma que você quer fazer, é num horário incompatível com a sua vida, né? Que dificulta você fazer tantas coisas. Então, a autogestão na economia solidária é um dos pilares centrais, né? A outra coisa fundamental é o respeito à natureza e aos seres humanos, enfim, né? Uma relação harmoniosa com a natureza e os seres humanos. Nós costumamos dizer, Paula, que a economia ela é mais solidária se ela for feminista também, né? Por que a gente diz isso? Muitas vezes a gente vê na economia solidária, né, as mulheres ali trabalhando, produzindo suas coisas, né, mas sem tempo, por exemplo, de se capacitar ou sem tempo de produzir, vai produzir de noite quando todo mundo já está descansando, quando a marmita está pronta, quando a roupa está lavada, quando a janta já está ok, as crianças já estão ok, né? Então, a gente, digamos, discute, né, que a economia solidária ela é mais solidária se houver igualdade entre os homens e as mulheres, né? Se nessa produção, né, os homens também contribuírem no trabalho doméstico e de cuidados, né? Se essa mulher poder produzir sem estar numa situação de violência e outras tantas questões que a gente sabe que vocês já abordaram aqui nesse programa, que é muito interessante, né? Que levam as mulheres a produzir em condições muito difíceis, né? Se você imaginar que um homem, não agora na pandemia, mas antes disso, ele poderia sair para fazer um curso, né? Como produzir melhor, como se aperfeiçoar na técnica. E para as mulheres sair e viajar não necessariamente é uma coisa simples, né? A participação política das mulheres muitas vezes é inviabilizada pela sobrecarga de trabalho. Então, a gente costuma dizer isso, né? A economia solidária ela é mais solidária se ela for feminista também. Na AMESOL, né, nós continuamos nos reunindo virtualmente, né, e articulando a venda dos produtos das mulheres, porque tem muitas maneiras de apoiar, né, as mulheres da economia solidária. Você pode divulgar o trabalho delas, você pode adquirir o produto delas e você pode doar também o que for possível para você. Então, são muitas maneiras que contribuem para que as mulheres continuem atuando, né? Elas são, como elas mesmas dizem, né? Elas são trabalhadoras, né? Elas são trabalhadoras, sempre trabalham muito e constroem a economia solidária dessa maneira. Não.

coração com mantas Kevlar. Ah, preparados pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalo mais um eixo, nós neramos cativos. Ah, mulheres dançando com mantas Kevlar, preparados pela vida para suportar o machismo, o xis, o eurocentrismo. Abalam mais um deixo nosso neurônios cativos. É, desculpa. É no batuque do tambor! Fala, mulher! Meu nome é Patrícia Prete, sou de São Bernardo do Campo e faço parte da AMESOL. A fome é um problema que assombra as mulheres há muito tempo. E durante a pandemia, esse problema ele aumentou em muito, porque a maioria perdeu seus empregos ou tiveram que sair deles para poder ficar com as crianças que também estão afastadas da escola. E com isso também aumenta as refeições em casa, porque antes uma boa parte comia na escola. E o governo não amparou o suficiente essas mães, essas chefes de família. E com isso a preocupação redobra, não só dentro da nossa casa, como também na casa das companheiras. Você sabia? Sabia? Você sabia que o Mapa da Fome é utilizado pela ONU e outras organizações para promover iniciativas que terminem com a insegurança alimentar em todo o mundo? Sabia que muitas medidas criadas aqui no Brasil, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Fome Zero, são exemplos de políticas públicas exportadas para países asiáticos e africanos para combater situações parecidas de pobreza e fome? Com o encerramento desses programas e a suspensão dos investimentos sociais pelo governo atual, o número de pessoas em situação de carência alimentar aumentou e a chegada da pandemia agravou ainda mais essa desigualdade social. Você sabia que a alimentação é um direito garantido na nossa Constituição Federal, junto com outros como educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e previdência social? Mas as famílias que vivem algum tipo de insegurança alimentar também têm outros direitos violados, como acesso à água e esgoto e a coleta de lixo. Você acabou de ouvir o Segundo Você Sabia de hoje, na voz da Jéssica Oliveira de Paula. Você ouviu também as músicas Desconstruindo Amélia, na voz da Pitch, e Menina Pretinha, da MC Sofia. Tivemos o nosso conhecido Fala Mulher, uma reflexão sobre a fome que foi compartilhada pela Patrícia Prete. E por falar em fome, eu preciso que vocês saibam que a Marcha Mundial das Mulheres está com uma campanha de arrecadação de fundos no site Benfeitoria, com o objetivo de ajudar 50 mulheres da AMESOL e da Marcha a se fortalecerem economicamente, conseguindo comer e seguir com as suas vidas em diante. A campanha de arrecadação se chama Alimentando Esperança, Construindo Resistência Feminista. Essa campanha visa uma contribuição que pode ser de diversos valores, que a gente doa mensalmente para que a gente tenha essa continuidade de ação, né? Já que com o Bolsonaro no poder, a gente não tem como saber exatamente quando que a pandemia vai acabar e se a economia vai se recuperar, né? Então, caso você não possa também doar mensalmente, pode fazer uma doação de qualquer valor na conta da nossa companheira, Marlene Furino, na conta do Banco do Brasil. Para transferir por Pix, anota esse e-mail: marfdoces@yahoo.com.br. marfdoces@yahoo.com.br. Se você quiser fazer uma transferência normal ou se você não conseguiu anotar as informações, tem problema não. Manda um zap para a gente no número 11 93733 9290. 11 93733 9290. Esse é o WhatsApp do programa Fala Mulher. Só entrar em contato por lá que a gente passa todas as informações sobre essa nossa campanha aí de fortalecimento das nossas companheiras, tá bem? E vamos continuar com mais música e recados da mulherada que fez e que faz história? Escuta aí. Será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas? Que andam acendendo vela nos becos? Que estão falando alto pelos botecos? Que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será? Que vivem las ideas de los amantes. Que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados. Están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices. No sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos será y será. Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. E todos os hinos irão consagrar. E todos os meninos vão desembestar. E todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, ao ver aquele inferno, lo bendecirá. Que não tiene governo, nem nunca tendrá. Que não tiene vergüenza, nem nunca tendrá. Lo que não tiene juicio. Aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio, o que no tiene juicio, juicio, lo que no tiene juicio, o que no tiene juicio, gobierno, lo que no tiene juicio. No batuque do tambor, fala mulher! Olá, sou a Heloísa, sou agricultora, moro em Barra do Turvo, faço parte da RAMA, Rede Agroecológica de Mulheres Agricultora. Trabalho aqui junto com as nossas parceiras de São Paulo, a SOF. Estamos sendo reconhecidos, nosso produto, que era, nós tínhamos muitos produtos e não tinha saída. Hoje o caminhão sobe de 15 em 15 dias para São Paulo. Isso é um sonho realizando na vida de não só minha, mas nas várias agricultoras. E sobre a nossa renda tem aumentado, porque o nosso trabalho, as pessoas maravilhosas estão reconhecendo o nosso trabalho e está divulgando e está aumentando as vendas. Nós fazemos um preço justo, tanto para eles, tanto para nós. E acabamos um ajudando o outro. Isso para mim é solidariedade, porque a gente temos que ser justo E agradeço muito as meninas que estão em São Paulo, lutando pela gente, acolhendo nosso produto lá, distribuindo com muito amor e carinho. E a gente peça a Deus que esse trabalho continue. Porque mesmo nessa pandemia, o nosso produto não parou, continuou viajando para São Paulo e a nossa renda aumentou. Mesmo que a gente mora aqui, precisa sim comprar alguns alimentos do mercado, comemos da roça, mas a gente não vencia de comer só o da roça e eu acabava estragando. Agora não tem perca de produto, porque quando a gente tem o nosso produto que não vai ter saída, a gente acaba fazendo doação para São Paulo. Para a gente isso aí é gratificante, saber que tem outras pessoas lá que precisam e estão comendo, se alimentando com nossos produtos aqui. Muito obrigada. Hoje vou contar um pouco da história da escritora, compositora e poeta Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914, numa comunidade rural. Aos 7 anos, começou a frequentar a escola. Carolina foi uma criança curiosa que queria conhecer tudo. Em 1937, ela veio para São Paulo. Construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel, a fim de conseguir sustentar a família. A dificuldade de conseguir trabalho implicava não ter o que comer. Carolina de Jesus passou fome. Aos 33 anos, desempregada e grávida, ela foi morar na extinta favela do Canindé. Em 1948, deu à luz a seu primeiro filho, João José. Teve ainda mais dois filhos, José Carlos e Vera Eunice. Carolina registrou e criou seus filhos sozinha. Para sustentá-los, além de escrever e vender livros, fazia coleta de materiais recicláveis, realizava faxinas, lavava roupas para fora e dava aulas em casa de alfabetização. Além de fazer tudo isso para colocar comida na mesa, ela escrevia sobre o cotidiano da comunidade onde morava. Escrevia em cadernos que encontrava nos materiais recicláveis que recolhia. Carolina tinha mais de 20 cadernos com seus escritos, quando um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955, se tornou seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Esse livro foi traduzido para mais de 14 línguas e vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Carolina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977. No seu livro Pedaços de Fome, ela escreve: "A fome é um monstro terrível que destrói nações." Você ouviu o recado da Heloísa, que é agricultora da Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras do Vale do Ribeira, ou RAMA. Ela é o nosso exemplo de liderança na comunidade de hoje. Teve também a Inês, trazendo para a gente as mulheres de luta na história, resgatando a importantíssima memória da Carolina Maria de Jesus. A gente soltou as músicas Que Será, interpretada pela Mercedes Sosa com a Daniela Mercury, e também você ouviu a música Fumar de Dia, da cantora Marilina Bertoldi. Agora vamos de mais música e um Fala Mulher na voz da Elaine Souza, da Vila Prudente. Ela vai responder pra gente: e aí, a fome voltou pra casa das mulheres brasileiras? Fica aí pra conferir a resposta dela. Abraça. Mulheres têm direitos. Direitos. Agora vamos falar sobre os desafios sobre segurança alimentar. Você sabia que mais de 27 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados no Brasil em 2019? 117 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de insegurança alimentar? 41,6 kg de comida são desperdiçadas por cada brasileiro anualmente? Até agora falamos sobre segurança alimentar. Mas você sabe o que significa insegurança alimentar? Estado de insegurança alimentar é quando não há a garantia de que teremos o que comer na próxima refeição. Uma situação inaceitável aqui no Brasil, que bate recordes no agronegócio e desperdiçou 23,6 milhões de toneladas de alimentos em 2019 no Brasil. E como conseguir uma cesta básica se você está numa situação de desemprego? Primeiro você pode ir até a escola onde seu filho está matriculado e veja se a prefeitura está entregando cestas. Se for numa escola estadual, a pessoa responsável pelo aluno poderá receber um vale-compra. Mas atenção, é necessário confirmar essas informações na própria escola. Outra opção é fazer o cadastro para cestas básicas ligando para o atendimento ao cidadão no número 156, se você está cadastrado no CAD Único. Ou também pode acessar pelo aplicativo do 156. Quer fazer parte do movimento de mulheres? Vem para a Marcha Mundial de Mulheres. Saiba mais no site marchamundialdemulheres.org.br e siga os perfis da Marcha nas redes sociais ou mande um e-mail para mmmleste@gmail.com. Um abraço para nossas ouvintes. Foi tudo o que eu queria. É no batuque do tambor, fala mulher! Meu nome é Helene Souza, eu falo aqui da Zona Leste, moro na Vila Prudente e eu faço parte da AMESOL, Associação de Mulheres de Economia Solidária. Claro, claro que voltou e voltou com força total. As mulheres são 90%, pelo menos as que eu conheço, provedoras dos seus lares. E dessas que eu conheço, todas elas trabalham no mercado informal e não conseguem recolocação dentro do mercado de trabalho. Porque tem filhos que não estão na escola, ou tem filhos que vão e não vão para a escola, ou porque tem um pai ou uma mãe que precisam ser cuidados. E essa situação de pandemia, esse não poder trabalhar afetou demais as mulheres, tirou toda a possibilidade do sustento delas. Então, eu tenho relatos de mulheres que estão deixando de se alimentar para que não falte nada na mesa dos filhos. Me afeta porque eu sou parte disso tudo. Eu também sou parte desse processo de pandemia. Então, a fome está nas nossas vidas, está chegando cada vez mais próximo e a gente precisa... Não sei como, mas reverter esse quadro urgentemente. Tivemos aí o recado da Helene Souza no Fala Mulher, a segunda dica sobre direito para as mulheres, na voz da Ivone, e as músicas Ilusión, na voz da cantora Marisa Monte e Julieta Venegas, e a música Tierra Quebrada, do grupo Pueblo Andén. Se você está curtindo a nossa programação musical, precisa saber que agora nós temos uma playlist no Spotify, em que entram as músicas que tocamos por aqui. Para achar a playlist facinho, corre para o nosso perfil do Instagram, que tem o link para as playlists e também para rever os nossos programas anteriores. Claro que eu não preciso lembrar de seguir a gente lá também, né? Então vai lá, abre o seu Instagram e procura a gente se você ainda não segue. @ programa Fala Mulher. E vamos agora então para o nosso último bloco do debate de hoje. Hoje a gente recebe a Maria Fernanda, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e também da AMESOL, que é a Associação de Mulheres da Economia Solidária. Ela falou pra gente sobre a fome no Brasil, contou como as mulheres do movimento da economia solidária têm se organizado para responder a esse desafio enorme que é a fome. Então, primeira coisa, né, Maria Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Mulher. Eu quero te convidar a escolher uma música para encerrar o programa de hoje e também deixar um recado final para as nossas ouvintes. Paula, eu que estou muito feliz de participar desse programa. Como eu disse anteriormente, eu tenho achado muito interessante o Fala Mulher. Tem trazido temas que eu acho super relevantes. Uma mulher falando, outras ouvindo, e assim a gente vai construindo uma consciência juntas, né? Eu tenho achado interessantíssimo como as mulheres da economia solidária cada dia mais se apropriam, né, dos temas do feminismo e como o feminismo também tem debatido com tanta seriedade a economia feminista e a economia solidária. Então, eu acho que é uma aliança ali fortíssima. E eu quero pedir uma música que é da Luana Hansen, Negras em Marcha, que foi uma música que ela cantou aí na época da grande marcha das mulheres para Brasília. E eu acho muito oportuno nesse momento em que as mulheres negras morrem mais por Covid, estão em trabalhos mais precários, enfrentando ainda mais dificuldades nessa sociedade que é tão machista, que é tão racista, e que é momento da gente dizer basta, é momento de uma, de fato, segurar a mão da outra, assim como esse programa traz temas fundamentais para todas as mulheres brancas e negras, pobres desse país. Um abraço imenso e estamos aí. É isso aí, pessoal que está ouvindo aí do outro lado. O programa está quase no final, A gente vai agora para as músicas de saideira, que foram escolhidas pelas convidadas do programa de hoje. A Heloísa, que é agricultora da rede Rama e fez a fala da liderança na comunidade. E a música escolhida pela Maria Fernanda, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, da Messol e da SOF. E também deixou uma última música aí para a gente ouvir. Não sai daí que depois das músicas eu volto com umas informações que você não pode perder. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Dos racistas, pra acabar de vez com a história dos machistas. Pelo fim do genocídio, a juventude negra acontece todo dia, não finja que não veja. Hoje a parcela mais oprimida e explorada da nação luta diariamente contra a criminalização. Quer moradia digna, educação e saúde. Pelo tom de pele, ninguém nunca te julga. Cansada de uma mídia sexista e racista que só promove a violência física. Anônimas, famosa afro-latino-brasileira, são suas as vitórias grandiosas. As guerreiras lutando por suas terras ou mulheres quilombola, trazendo a ancestralidade em cada aurora. Marchamos mulher nem contra o racismo e a violência, pois toda junta sem fazer mais diferença. Afro, negra, de todas as idades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Afro, negra, de todas as cidades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Mulheres de memória, Ilar Oixá, tocando no djembe ao som do Iluobá. Mulheres de axé, resistência e tradição, manteve a nossa fé. e religião. Cansada do lugar de inferioridade, de conviver com tanta desigualdade. Faltam creches, escola, uma mídia igualitária. Enquanto isso a mulher negra vive em condição precária. Uma legião de lutadoras clandestinas, silenciada enquanto a impunidade segue sua rotina. Matando, julgando a marginalizada. Sou mais uma Cláudia, mais uma negra arrastada. Cansada da pobreza que pra nós já foi imposta. O som do meu tambor sim já é minha resposta. Respeite meu cabelo, é minha cultura que ecoa. Respeite meu turbante, sim, ele é minha coroa. Que segue resistindo de uma forma natural e vai sobrevivendo ao preconceito racial. Vamos todas juntas, lutando lado a lado, ocupando o cargo público e derrubando o patriarcado. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Eu sou Teresa de Benguela, eu sou Carolina de Jesus, eu sou minha resistência que não para. Eu sou é filha de Dandara. Sou Chiquinha Gonzaga, eu sou. Sou Luísa Marim, eu sou. Estou disposta a dar um passo. Eu sou é filha de Anastácia. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Arraso! Você acabou de ouvir Negras em Marchas, da rapper Luana Hansen, uma sugestão da entrevistada do programa de hoje, e a canção Trembala, da cantora Ana Vilela, que foi sugerida pela nossa liderança da comunidade. Esse foi o nosso 7º programa do Fala Mulher, uma realização da Marcha Mundial das Mulheres em parceria com a Rádio e TV no Ar. A gente espera que vocês tenham gostado da programação de hoje. Caso queira enviar sugestões ou perguntas para a gente, pode chamar no WhatsApp. O número é 11 93733 9290. Também temos a possibilidade do e-mail no falamulher.radio@gmail.com. E ainda, você pode entrar em contato pelo Instagram, comentando nas postagens ou mandando uma mensagem direta para a gente, através do nosso perfil, @programafalamulher. Agradecemos a audiência de vocês. Saudações feministas e até a próxima! Se eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Se eu sou mulher, vou sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai te parar. Forte, corajosa, cativante, guerreira, campeã, atrevida. Na luta diária pra ser reconhecida, a dona do seu corpo, imponente. De ampla visão, independente. A favor da liberdade, eliminando o preconceito. Inteligente, merecedora de respeito. A trabalhadora, a chefe de família, a produtora, a feminista. Levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado, não é ser mulher. Se eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Sim. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar.